solicitar a 2010 o ajuste do número 0019, autorizado IABS, restituído a pista novela, sai com o número 2 na aproximação. Número 1 agora, 1 hora, 1 milha, estação 3000 pés em descida, alta 318. Fecha o plano, só prosseguindo 2000, Duna, saliva LS, com 1164. Terceiro 0130, você autorizado está nível 050. Taxi via Alfa e Delta. Mantenha a posição da Taxi via Delta. Alfa Delta, Matura Delta. Estacionando a 315, está autorizado decolar. Dá 1-0. O vento é 1-5-0 graus. 1-6-12 nós. Inicialmente e chame o controle ao passar o farol de Papuã em 120 decimal 8. Sim, 1000 pés, chamar controle ao passar o farol de Papuã em 90 decimal. Negativo, solicitou controle e coordenar, passar na radial 317 para o destino. Ok, espera sobre a vertical do farol de Itapuã. Temos um Boeing 737 da Gol na final da ONU, já é um tráfego adicional. Gente, bateu na espera sobre Itapuã, na lembrança subida. O 3-1-0, até está pronto no ponto de espera. Gente, mantém a posição, 3-1-3. A linha mantém após tráfego da pousada e após final de decolagem. Gente, após o avião agora já passou, vamos alinhar e manter. Sobre o ciclo, vou instalar a porta de cada vez que você está deixando a zero. Chanel 326, no solo 42, chame o solo 219 a ligar na Fox. Feito a solo 219 na Fox, Chanel 326. Sabe, fazer o processo da resposta da vida. Na final da 1-0, o Airbus vai decolar. Aproveito mais 2 minutos. Tá 3193, o vento é 1,50 graus, 1,0 nós, livre decolagem 1,0. Esse é 3193. Salvador com 1164, final, pista 10, 5, tráfego na decolagem. Pegou o 1164, aguarde autorização de pouso, informa um tráfego a 1000 pés. Sobrevoando o farol de Itapuã à sua direita, não vai interferir na aproximação. Agora ainda negativo, senhor, devido à posição da aeronave. O número 64 pouso autorizado 1-0, vento no 60 graus, 1-3 nós. Ele o pouso, pressão 1-0, com 1-64. Eu disse que agora sim, de ser contrato na força final da 3. Ok, o 103 é no 93, vai colar nos 44, controle no 208. 08. Lembrando que o Whisky ainda mantém o sobrevoo, temos mais um tráfego na final da 1-0, um ATR da passarela. O tráfego está bastante rápido aí na final da 1-0, aguarde a autorização. Ciente, mantendo espera sobre Itapuã, lembrando que o Whisky. Eu estou com medo do trem 340, 7393. 2000 lira, obrigado. Achando chantado, Whisky, da Whisky. Passarela 2581, informa a TR da passarela a 8 milhas da 1-0. Ingresse na pista 1-0, agilizando o táxi até o parque de autoridade. Agilizado, 5-1. 5, obrigado. 230, estabilizou. Passarela 2230, aguarde pista livre, informa o tráfego. A 1000 pés da vertical do farol de Itapuã, no litoral sul, à sua direita, não vai interferir no cruz. Deixa eu guardar no pista ali. 64 no solo aos 45, fechando o solo 219 ao lugar, a 1-0.

Chama o controle, em 1-20-8. Chama o controle em 1-20-8, também para o seu índice. Tem 3193, chama C3, fixa na frequência 123, decima 8, alterna 128, decima 35. 1238, 125, 37. 0, chame sempre Recife, na frequência 128, décima 8, alterna 120, décima 8, 0. 3288, 260, obrigado. Chama minha 321, nosso contato com a dama decolagem, suba via Arduino, Maranhão 360. De tráfego, mantém a posição. Tem uma aeronave da Oxalé adotando o mesmo perfil de saída. Aguarde só um instantinho, coordenação. Aquece o Zulu, alongue a perna do vento, aguarde para girar a grave. Alongue a perna do vento, cruzando o eixo da 190, aquece o Zulu. Aguardará para girar a posição. Teste. Oxalé 321, vou posicionar alerta. Bravo Whisky, após decolar, vai manter 500, corrigindo 5 mil pés, vai manter o nível 050, até 1.5 milhas do voo de Salvador. Se falhar as comunicações, após 1.5 milhas, suba para o nível 0. Livre decolagem da 17, 141.40 graus, 159. Para essa informação, tem a aeronave da Oxalé já está no mesmo perfil de saída. Silêncio autorizado final, 17. Girando base do momento, depois para a final. Decolada 55, chame o controle 1208. Chama o controle 1208, isso pra você. O Mike Zulu na final baixado e travado. Teste Mike Zulu, pra informação temos um Boeing 737 da Gol lá no externo. Autorizado pouso na 17, o vento é 150 graus 159. Mantenha sua separação com o tráfego. Ok, afirmativo, não irá usar só a cabeceira da 17 aqui. Se quiser, eu te entrego aqui o transporte. Seu critério. Ok, transporte, desligar o documento. Sorry, eu vou sair de crédito, eu vou... Boa tarde. 090, aguarde para a abaixo, eu tenho que falar para o meu. Ok, 090, aguardando contato de água, isso também. 0910, o vento 150 graus, 14 nós. Livre, coluna 90 do tráfego, 1732. Só para achar o tráfego está a menos de meia milha, e 0.5 milhas da 17. 100 graus, 1732. Esse para o com o papel estabelecido, sobre o nível 110. Vai subindo até 1110, esse para o decolado ao 00, chame ó, o controle 120, décima 8. 120, décima 8, 4065. Controle, boa tarde, ao Azul 4065 Sambo. Azul 4065, com a direção 25263. Ou Bahia Sambo 1, para nível 340, lá de Copa Cabá. Ok, pulando para 5263. Decolada 02, chame o controle 120, décima 8. 208, controle, obrigado, boa. Tô de Salvador, 2097, da Gol 1400, na Samorão. E aeronave, a senhora precisa fazer 2090. É o Gol 2017, 1600, na Samorão, tempo 2006. Papá, Bravo, Lima e Unifão, prefiro para vocês. Tá confirme o código colocado e tipo de instrumento. Bravo Lima de Fama, sempre respondo 0142, mantém regra de voo visual, reporte no farol da Barra. Chame seu preciso, frequência 123 decimal 8, alterna 128 decimal 3. São 38 ou 2835, 4605, boa tarde. Capturando o zero. decolando piscina 0, vento 150 graus, 149. Tá Alguma uniforme da presente autorizado direto para de trânsito, reporte no final para o pátio, existe sobrevoo de pessoas e aeronaves. Utilizando o colágeno pista 0, 0, 0, 5, 0, 0, 119, frequência 121, solo 1219, para cópia e nova decolagem. Contato radar estabelecido após coral correção após o ponte, por posição morte, depois para a descida, ajuste 909. Boa noite, como boa tarde, utilizador de linha de comando, piso 0, vento 160 graus, 09. 95, 118, decimal 95. Ajuste 957. Alô, boa tarde, gol 620. Gol 620, boa tarde, continua a aproximação ao ângulo que está livre. Vou dar a direção para a pose, voltei a desejar. Boa. Tá, foi água. A gente estava dando zero na base, mas está com ele, foi o que já. Vou começar a passar a 2581, contar. Pronto, tá? A 08, contato com a 066, parte de trabalhador, é parte para descida. 4, reparação para estacionamento, curva esquerda, para 200, limite radial 2, 2, 8, 0, 0, 3, 6, 9, 7, 6, 0, 2, 0, 7, 2, 8, 9, 0, 9, aguarde o último retorno, para interceptar o curso local do Brasil. Desculpa, senhor, pode repetir a informação? Retorno radar para final, dia 26, curva esquerda, para 200, limite radial 2, 8, 0, observador, aguarde o último retorno, para interceptar o curso local do Brasil, para 200. Para 2.0, esquerda para 200, limite a 2.0 de Salvador. Para o localizador, vai aguardar o último retorno, 3.3.7. Manda a sua posição, Brasil. Eu posso ir ao 023, contato de Salvador, 118.95. 118.95, esse é o Rio do Rio. Obrigado, boa tarde. 127, chama o controle 120.8. 208, chamará. Thank you. pista, frequência 128, decimal 8, alterna 121, decimal 0. 288, 160, passei 228. Estabilizado o localizador, instalação. Está batendo o que eu tinha de pau, lá de pressa, será? Alô? Gente, aguarde para o cruzamento do campo, mantenha a paz de transferência. Já cruzou o campo. Corrigindo, mantenha a escuta, traga o número de forma e aguarde para a transferência. Está a mesma forma. Chantre, 567, o vento no 70 graus, o número 39, está ligado para a ágil. Colete autorizado, fica no 0 para 367. E o 3367, passou em já, certo, estabilizado. Santos 367, continua a aproximação, aguardando pista livre e aeronave da companhia iniciando rolagem. Paciente do colega, bom voo. Brasil Uniforme da presente, nomeação o controle ILO 10018, bom voo. 208, Brasil Uniforme. Papapá para a Lima Uniforme, Campos Pés, Juxim, Salvador 10019, é passageiro para o local de pouso. É, que trago Lima Uniforme. Abatamos Vitor Charles, seu controle? Tá. Confirma, intenção de pouso, pista 017 de Salvador. 17, ó. Gente, o Papatão do Vitor Charletel para informação, tráfego 1h09, rumo nordeste, mantendo 500 pés no Robson 444, decolou de Salvador, seguindo para a Serra Índia com Índia. Paciente do tráfego, Vitor Charletel. Controle Salvador, até 3567, passa 1800. 3567, contato radar na decolagem, se para nível de voo 300, após 2000 pés, vou direto elétrico. 300, após 3000, voa direto na época 3567. Força aérea 2581, autorizado direto elétrico. Autorizado direto elétrico, 2581. Vestal de Duna está estabilizado, Vitor Charletel. Apagando o Vitor Charletel, completa o final do procedimento elétrico 6.0 de Salvador, torre 18.95. 18.95, Vitor Charletel. Passando Vitor Charlie Hotel, final ILS 10. A presença em condições visuais, sofreu mudança de regra e solicita pouso visual na 17. Vitor Charlie Hotel. O ponto de espera no 0, próximo para a série 2230. 2230, que será do Lima, tem no 0. A Lima tem no 0, 2230. Passando Vitor Charlie Hotel, torno enfermo modificador 34, do presente, autorizado com o lado esquerdo, pregira da área para a pista no 7. Reporte quando na final da pista no 7, o ajuste de altímetro no 019 e o vento no 70 graus, 069. Cruzado no curva esquerda da presente e reportar a base da 17. Vai reportar final 019, ajuste, Vitor Charletel. 3367, plano 234, direito no 219. Direito 219, 3367. Para o táxi, Vitor e Júlio. Vitor e Júlio, autorizando táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Autorizado a decolagem do Pistão Zero. Autorizado a decolagem do Pistão Zero, passarela 2230. Pistão 251, destino de centro, destino 28, 1, contorno 1, 26, 2, 0. 28, 1, 26, 2, 0.